pergunto o porquê dessa indecisão. Enquanto você pensa, eu fico aqui na solidão. É triste não te ter em mão, machuca o coração. Eu te ver só, sem ninguém por perto. Você já encontrou o cara certo. Só me dê a chance de ser esse verso dessa linda poesia vivida a cada dia. Só preciso de uma chance pra entrar na sua vida. Todas nossas conversas já deu pra entender. Você é a poesia que eu não cansei de ler. Indecisão, paixão, o seu jeitinho de criança. Viver o futuro com você é meu sonho, é minha esperança. Coloque as cartas na mesa e tente entender. Se estivesse no meu lugar, saberia o que é sofrer. Se soubesse quanto penso em você, poderia entender. Enquanto mais eu penso em você, mais o meu coração não para de bater. Me entenda, pois nada nos impede, ninguém vai cortar a nossa cena. Segure a minha mão como gosta de fazer. Te fazer feliz daqui pra frente será o meu dever. Se isso for um sonho desse sonho, jamais quero esquecer. Se é um sonho, não me deixe acordar. Se for verdade, não preciso mais sonhar. Se é um sonho, não me deixe acordar. Se for verdade, essa é pra você. Às vezes paro e lembro de você. Se tudo que te fiz melhor ainda posso fazer. Se quando vejo seu sorriso me lembro do luar, a estrela mais linda que no céu pude encontrar. Que essa sua indecisão possa virar uma linda paixão. Que essa lágrima seja de alegria e não de solidão. Sei que muitas vezes você foi iludida. Altos e baixos, recaídas. Talvez eu seja a saída. Passou a tristeza, dê a despedida. Menina indecisa, seu olhar sempre brilha. Me faz pensar como seria ficar juntinho a você. Pra todo canto que olho, meu pensamento é só você. Se preocupa comigo, eu me preocupo com a sua indecisão. Você se preocupa comigo, eu me preocupo com seu coração. Se é um sonho, não me deixe acordar. Não me deixe acordar. Se for verdade, não preciso mais sonhar. Essa é pra você. Se é um sonho,